Eu quero chamar aqui um grande pianista para tocar comigo a primavera, fazer aqui uma fantasia. Antônio Adolfo, você está aí? Eu lhe diria desce a terra. O amor existe e a poesia só espera ver nascer a primavera. Queria dar-lhe todo o meu carinho. Eu queria ter felicidade. Solta mesmo. É que o meu amor é tanto, é que o meu. Um encanto que não tem mais fim. E no entanto, ele ou ela nem sabe que isso existe. É tão triste se sentir saudade. Amor, eu lhe direi forte. Amor que eu tanto procurei. A quem me dera eu pudesse ser a tua primavera. E depois morrer. Morrer. E depois. Yeah.